já é uma das maiores festas populares de Foz do Iguaçu e de eventos pitorescos como o Mundial de Arremesso de Celular. O Gramadão da Vila A fica na Avenida Silvio Américo Sasdelli, no trecho entre as Avenidas Tancredo Neves e Paraná. E dali é possível ter também uma belíssima vista do Paraguai. Então fica a dica, hein? Vá perto do pôr do sol e desfrute de uma das vistas mais belas aqui da Terra das Cataratas, além aí de muita movimentação, né? O que deixa o Gramadão ainda mais convidativo no fim de tarde. Não conhece ainda? Aproveite a dica aqui da Transamérica e divirta-se! Fronte Transamérica, e agora aquele momento em que fazemos nosso giro inútil por acontecimentos inúteis que enchem de inutilidade a pauta dos meios de comunicação mundo afora, porque enquanto muita coisa acontecia no planeta, né, muita coisa de importante, bom, também acontecia isso, né, e virou notícia. Eu poderia falar do caso do cidadão que foi preso no estado de Ohio, nos Estados Unidos, ao ser flagrado fazendo sexo com uma van estacionada. Ele não estava fazendo sexo na van, tá? Ele estava fazendo sexo com a van, abusando do cano de escape da coitada. Mas essa é uma notícia repugnante, né? Sinceramente. Eu poderia falar também do atleta francês Johan Diniz, que liderava a prova de marcha atlética. Imagina, né? 50 quilômetros nos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando, de repente, bom, como é que eu posso descrever? Ele teve problemas intestinais e a coisa toda começou a escorrer pelas pernas, sabe? Um líquido escuro saindo da parte de trás do calção, escorrendo ali pelas pernas, exalando um cheiro não muito bom, né? Bom, falando bem na real, né? Ele até tentou ficar cagando e andando, né? Mas deu merda e não teve jeito. Ele teve que fazer uma paradinha para se recompor e lá se foi a medalha de ouro, né? Acabou na 8ª posição, mas vou parar por aqui porque essa notícia é muito nojenta, digamos assim, não darei detalhes adicionais. Também não vou falar do pastor que disse que gays são punidos com desastres naturais, mas teve sua própria casa destruída pelas enchentes na América do Norte, né? Porque esse é o típico caso de língua que vira o chicote no lombo. Porque a notícia que eu vou falar mesmo vem dos Estados Unidos, onde um policial da cidade de Keene, no estado de New Hampshire, avistou um bebê supostamente esquecido dentro de um carro. É, situação gravíssima. Arrombou o veículo e entrou em desespero porque o bebê não se mexia, não respirava. Tentou fazer respiração boca a boca, mas não dava certo, a criança não reagia. Enfim, imagina o desespero dele pensando que o bebê tinha morrido. Só tem um pequeno detalhe, não era um bebê. Aí você diz, mas como assim não era um bebê? O policial confundiu outra coisa com um bebê? Como assim? Difícil, né? Bom, você pode não acreditar, mas era uma boneca. Sabe dessas bonecas hiperrealistas que estão na moda agora? Pois é, o cara confundiu uma boneca com uma criança de verdade e só parou a tentativa de salvamento quando uma enfermeira chegou ali no local e falou: pô, ó policial, é uma boneca. Eis aí algo que os colegas jamais esquecerão, né, na carreira do azarado agente policial Jason Short, que deu até entrevistas tentando justificar, né, mas justificar o quê? Olhando, assim, olhando de longe, né, era até parecida, mas pegando na mão, sentindo a textura, cara, não dá pra acreditar, né? Fronte Transamérica até meio-dia. E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que caçado eu serei dessa vez. Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá, se você se importa como um homem, será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar, se você aguenta ou não? O que será? Deixa pra lá, tá ruim pra você, também tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim. Sem sorte no jogo, feliz no amor, quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor. Há 500 anos essa banca manda vera, abaixou a cabeça, já era, então diz. Essa onda que tu tira do desorganizar. Essa onda que tu tira não é. Essa marra que tu tem não é. Tira onda com ninguém não é. Não me dou por vencido, vejo a luz no fim do túnel, a corrente tá cerrada. Como meus punhos vai dizer que você é um perdedor? Daqueles que quando sua família precisa sentar no pé, vai dizer que você prefere o ódio ao amor. Então me diz, neguinho, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, neguinho, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Programação musical aqui no Front Transamérica. E você que acompanhou o programa na semana passada deve lembrar aí que nós tentamos contato com o alemão da Transamérica e não conseguimos, né? Ele atendeu o telefone com um barulho no fundo, ficava gritando alô, alô, alô. A gente tentava falar com ele e nada. Não que isso tenha feito falta, mas enfim, né? Hoje vamos tentar novamente falar com o alemão, que, pelo que eu fiquei sabendo, não estava num garimpo, né? Quando gritou lá que achou ouro, ouro, ouro, não estava num garimpo, estava mesmo nas Olimpíadas. Vamos saber aí um pouquinho aí do que o alemão anda aprontando. Contato já feito aqui com antecedência para não termos esse inconveniente da linha cair. Alemão da Transamérica, bom dia! Alô? Alô? Mas será possível que ele não me ouve de novo? Meu, alemão, aqui, ó, alemão, tá me ouvindo? Aqui. Bom dia, alemão, bom dia! Larga esse salário ali, vem aqui, ó! O Chilebe aí tá me chamando, eu não consigo falar. Bom dia, alemão, bom dia. Ô, oh, bom dia, Chilebe. Ah, agora sim então. Ô, alemão, me diga o seguinte, você está acompanhando as Olimpíadas, por isso que nós estamos com tanta dificuldade pra ter o seu contato, mesmo num dia especial como hoje, um dia de Brasil e Alemanha. Ai, ai, sim. Sim, e mais alguma coisa, mais algum detalhe ou fica por aí a resposta? Eu vou estar acompanhando aqui hoje as duas delegações, né, seu Chilebe? Brasil e Alemanha vivendo o clima da decisão daqui a pouco, né? Até porque não tem como ser diferente, precisamos falar desse assunto, mesmo que seja desagradável tratar com você especificamente esse assunto. Você está acompanhando aí as duas seleções no Rio de Janeiro, Brasil e Alemanha, para o jogão de hoje à tarde no futebol olímpico? Eu sou repórter respondente aqui, né, do Rio de Janeiro, e eu já tenho uma bomba para te falar aqui, ô Schlerbe. Uma bomba? O que, que é essa bomba, alemão? Ah, é, na verdade, já o esquadrão antibomba já cuidou dela, né, mas agora eu vou ter que falar baixo, viu, Schlerbe? Vou ter que falar baixo aqui porque tô na concentração hoje. Que vale medalha de ouro, né? Hoje é um dia tenso pro jogador, né? Todo mundo muito ansioso, vivendo aquela expectativa da final, né, Gilberto? Ô, alemão, mas você disse que precisava falar baixo e tá gritando no telefone, alemão. Aí eu tô agachado, seu bicho puro, pocá. Tô falando baixo. Ok, ok. Que o telefone, assim como o rádio, ainda não é imagem. Ô, alemão. É o seguinte, você está aí na concentração da seleção brasileira, no hotel onde estão os jogadores se preparando para a partida? Mas foi o que eu acabei de falar, ô mula! Não é aqui, sim, ô Chilebe. Desculpa a minha grosseria, né? Eu sou meio grosso, né? E a gente está vivendo, como eu te disse, seu xixi, a gente está vivendo a expectativa, o drama desse momento, né? Muito importante para a seleção. Vai, Brasil! Tô emocionado. Vai, Brasil, mas peraí, você tá torcendo pra Alemanha ou pro Brasil? Essa eu não entendi, o alemão. É, eu fui contratado pra delegação do Brasil agora, né? Pra passar o plano de ataque da Alemanha, né? Por exemplo aqui, eu vou pegar aqui e mostrar pra tu, ó. O plano de ataque da Alemanha. A gente vai começar invadindo a Polônia, passando pela Bélgica até chegar em Paris. É, vamos falar de de futebol, né, seu Guilherme? E a gente agora está aqui na porta da concentração, vivendo esse clima de muita emoção, todo mundo muito concentrado para o jogo, muito tenso. Vou abrir a porta aqui, Guilherme. Isso é o espírito olímpico, sinta! Meu Deus do céu! Cada tchutchuca, Guilherme! E aquele ali é o Bambeta! E aquele outro ali é o Ronaldinho Gaúcho! Não, não, não. É, desculpa, foi um engano. É um cara fantasiado de coelho. Mas isso aí tá parecendo mais é uma festança, não tá parecendo clima de concentração, não. Enfim, né? Pelo menos em organização, preparação pro jogo, tá 1-0 pra Alemanha já, né, ô alemão? Mas no meio aí de toda essa algazarra, você tem como falar aí com algum jogador? Consegue? Bom, eu vou chegar aqui no. Ô Neymar! Ô Neymar! Ô Neymar, vem cá! É que o Neymar não vai ficar fora da final hoje, o Chilete. Como é que é? É o Neymar fora da final, alemão? De novo, amarelando, caindo fora? É que devido à festa aqui que tá rolando, né? Aqui não vai dar tempo, né? Trânsito, Rio de Janeiro, sabe como é, né? Ele joga qualquer outro dia aí. Ô Neymar, é que é? Ô Neymar, grande. Agora o alemão se preparando pra falar com o Neymar. Vamos ouvir. Ô Neymar. Que triste, né? Você vai jogar, não vai jogar a final, né? Rapaziada brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores. É um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer a todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou. Foi interrompido. Pois é, muito triste mesmo que o Neymar está dizendo. Obrigado, meu parça. Abraço para tu aí. Um abraço. Obrigado pelo carinho, viu? Guilherme. Em primeira mão aí para o pessoal da Transamérica, né? O Neymar está fora, né? Neymar tá fora. Bom, informação exclusiva do alemão. Só o alemão está trazendo essa notícia por enquanto, até porque só ele está lá também na concentração. Ô, alemão, o que é que nós temos mais de novidade por aí? Olha, Guilherme, depois aqui dessa festa. Meu Deus, olha o pandeiro daquela morena ali, gente do céu. Aquilo é um fio dental? Meu dentista ia ficar muito feliz. Ô, guria, eu não te chamo de avião porque tu é uma companhia. Poderia ter chamado Emirates. Guilherme, que pena que não tá podendo ver essas coisas maravilhosas. Mas olha, agora é o seguinte ali, ó. Agora o Neymar vai cantar lá o tchu-tchá-tchá-tchu ali com o Thiaguinho. Vamos escutar, vamos curtir um pouco, vamos escutar um pouco aí, ó, Guilherme. É cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Mas, enfim, vamos lá, né? O alemão colocando aí pra gente o som ambiente. Thiaguinho, Neymar cantando. Eu, hein? Ô alemão, consegue me ouvir? Alemão? Claro, você não fiquei surdo. Eu tô aqui, fala. Beleza, ô alemão, negócio seguinte, e a seleção da Alemanha, como é que deve estar a concentração da Alemanha agora? Você tem contato privilegiado lá também? O quê? Concentração da Alemanha, alemão. Ah, não, lá eu deixei uma babá eletrônica. Vamos ouvir. Bom, esse eu suponho que seja então o som da concentração da Alemanha. Ô alemão! Alemão, consegue me ouvir? Perdemos o contato com o alemão da Transamérica, trazendo aí essas informações exclusivas. Não sei não, hein? Vai que o alemão tá inventando aí história pra gente, que nem os nadadores lá dos Estados Unidos, né? Tento de novo o contato aqui com o alemão? Perdemos o contato então com o alemão, só esperamos que eles, né, os alemães também percam o contato com a bola aí na partida de hoje à tarde entre Brasil e Alemanha. Daqui a pouquinho tem a participação da mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Vamos perguntar para ela, né, ela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena, qual é o palpite dela pro jogo de hoje, desta partida aí que, segundo dizem alguns, será a vingança do 7-1. Eu acho que, enfim, não vou nem emitir a minha opinião aqui. Fronte Transamérica, até meio-dia. just how you feel. You got to roll with the punches and get the words real. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I Transamérica. We'll be right back. Programação musical aqui no Front e vou ver o relógio aqui. Bom, pronto. Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. E teremos um dia feliz neste sábado? Você sabe a resposta, Guilherme. Eu sei, é? Sempre sabe. As chances são de 50%. Do tipo, ou sim ou não, tipo, enfim, Brasil e Alemanha, ok. Quem ganha realmente a medalha de ouro no futebol masculino das Olimpíadas? Sim. Sim? Estou processando nos meus servidores. 72%. 94%. Concluído. E o resultado qual é? Vai dar Brasil. Ufa! Eu também acho, mas sem essa de vingar o 7-1 e tudo mais, né? Porque, convenhamos, é seleção olímpica, não é a seleção principal. E a vitória de hoje, por mais que aconteça, não vai resolver em nada, né? O problema estrutural do futebol brasileiro e o risco de que a seleção fique de fora ou faça fiasco na Copa da Rússia, né? É isso. Posso pedir uma segunda opinião, mulher do Google? Do homem do Google? Ah, claro que não, né? Desse aí, de jeito nenhum. Posso pedir uma opinião alemã sobre o assunto? Você não confia em mim, Guilherme? Claro que confio, mulher do Google, mas é que no jornalismo é assim, né? Se é que conversar com máquina é jornalismo, a gente sempre tem que ouvir o outro lado, entende? Entendo, Guilherme. Pode perguntar para ela. Obrigado, mulher do Google. Eu vou conversar agora aqui com ela, a versão alemã do Buscador. Frau von Goglen, guten Tag. Alles blau, Wilhelme. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Frau von Goglen, como eu sei que você entende missalês, né, eu vou perguntar aqui no idioma da cidade vizinha de Missal, né, dá para ir de carroça até lá. Frau von Goglen, quem ganha hoje? Brasil ou Alemanha? Alemanha. Temos então um empate, hein? Um voto para a Alemanha, um voto para o Brasil. Que tal mais 6 votos aí para virar 7-1? Alguém quer? Alguém gostaria? Não, né? Melhor deixar quieto. Bom, de qualquer forma, boa sorte para a seleção da Alemanha, boa sorte também para o time do capitão Neymar, né? O moleque é capitão, onde já se viu. E que o ouro fique com o melhor, desde que ninguém tome 7. Combinado? Combinado. Mulher do Google, hoje sua participação foi mais curtinha, mas você volta na próxima semana? Claro que volto, Guilherme. Um beijo afetuoso para você. E um abraço para os ouvintes. Fiquem com o pai. Frau von Goglen, abração. Alguma última palavra a dizer? ZTA um foi pouco. Peraí, não entendi. Repete para mim. ZTA um foi pouco. Ah, realmente, foi pouco. Muito pouco mesmo. Intervalo agora? E vamos agora a mais um rapidíssimo intervalo e ainda hoje no front tem o que é que tem mesmo aí, vocês me desculpem, é que eu me desconcentrei aqui com o seu Jesuíno, seu Jesuíno entrando no estúdio aqui. Seu Jesuíno, bom dia, o senhor quer cantar pra Luciana, é isso? Ó, vem cá, nesse microfone aqui, ó, aqui, isso, manda ver. Seu Jesuíno cantando Creedence, né? Esse é o tipo de coisa que você só ouve aqui no front, até porque ninguém mais tem coragem de colocar uma porcaria dessas no ar, né? Não, seu Jesuíno, pode continuar cantando, tá? Não é porcaria não, tá bonito. Front Transamérica até meio-dia. I know there is place, and I just know a place. Estamos apresentando Fronte aqui na Transamérica.